Autorizado, final do procedimento, então 8001. Autorizado, procedimento. Então 8001, 2000, autorizado o procedimento. 2000, autorizado. Azul 4060, voo direto Serra Vitor 366, descendo até 2500. Está presente o Serra Vitor 366, descendo para 2500, ou 4060, 2000. 3191. 3191, prosseguindo. O Steca, salamento, posição 06. Portão 62, autorizado, senhor Taxi. Autorizado, departamento Taxi, é 3191. Taxi, reporte, Taxi aí, papá, pode esperar. Do 8 milhas, aeronave realizando o check, mantendo 1.500 pés, Jave. Estabilizado, tá 8001 não. Torre 1895, tem um bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. Web 6721, desse mantém agora a altitude de 4.000 pés. 4.000 pés, 721. Brasília Force 2590, descendo mantém 5000, search altimeter 1012. Descendo 5000, altimeter 1012, Air Force 2590. Aeronave escuta do controle, agora o ajuste é 1012 no 012. Falando o VOS, o TMS azul. Afirmativo, corrigindo então, já vai baixar a travada? Afirmativo. Agora eu tenho apenas autorização de pouso número 2, a nave da passarela precede, ok? Ok, aguardo a autorização de pouso, o 8001. O meu Foxtrot Lima ali mantém em pista no 7, aguardando apenas autorização de decolagem. Tá bem, passei, o meu Foxtrot. Da 3286, uma boa tarde. 278 inbound, curve à direita, trono 30, repórter estabilizado. À direita, 130, vai interceptar 278 inbound, vai reportar estabilizado, vem até 2 anos. Afirma, e desse mantém a altitude de 3000. Descendo para 3000, 7219. Vitor Romeu, isso com a negócio de circuito de tráfego, torre 1895. Gente, chama agora 1895. Mais 7 minutos será autorizado o mais um procedimento aí, padrão. Chama o solo 1219. 19. Torre, o Papai Romeu, Vitor Romeu, isso com a gente. Vitor Romeu, isso quanto à aproximação, reporte curto final, pista no 7012 no altímetro, no 012. Então 3895, livre decolagem, piso no zero, 100 graus com 11 nós, é o vento. Livre decolagem no zero, TAM 3895. Então 8001, aguarda apenas a pista livre, depois da companhia, iniciando a rolagem, cabeceira 10. Gente, aguardando a liberação para povo, tá? 8081. Afirmativo, para informação de tráfego, temos um Bravo Eco 36, 5 milhas, setor norte, não vai interferir na sua aproximação. O helicóptero decolou da pista auxiliar, mantendo 500 pés, lendo litoral sul, à sua direita. Também não interfere, ok? É, até. Seu communication, 8 miles, you fly hard, Sierra Vitor 366, Air Force 2592, manage your side. Afirmativo. Bianchi já copiou o controle? Então 8001, 90 100 graus, 11 nós, livre pouso, piso no 0, então 8001. Livre pouso, 8001. Meu Foxtrot Lima, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé. Você vai manter mesmo no corredor Axé o meu Foxtrot Lima. Guarulhos. 3895 aos 35 decola, 1198 ao controle, bom voo. 198, obrigado, uma boa tarde. Bruno 777, chame Recife agora no 3325, alterno 251. Bruno 3325 e alterna? Alterna 125, decima 1. Gente, vai chamar então 1777, obrigado. É. Azul 4060. chame agora a torre 198-95. 1895-4060. Webjet 6721, inicia opção para aproximação, está seguindo o tráfego à sua frente a 6 milhas da Azul. Já está iniciando a redução 6721. Force 2590, turn right heading 150, descend maintain 3000. Alright, head 150, 10, maintain 3000, force 2592. Salvador, antena 3, 895, communication after 7 miles of pride direct to service 366. Também sobrevoa o Embraer da Passarida, ok? Temos um tráfego também na curta da 17, ponto a presente com o do Hospital Unimed, Estrada do Coco. Ok, está iniciando o cargo. Desafio, communication after 6 miles. 6 miles, you fly direct 366 and force 25, manage it. Salvador, Antana 3895, ó. 295, contato radar, da Eolida, pós-Videv. Da Eolida, Videv, agora na proximidade, pro direto, tá? 3895. Direto, Leda, 3895. Direto, Leda, 3895, obrigado. Azelo Force 2590, resume on navigation, fly direct to Terra Vito 366 to final RNA runway 10. Roger, Sierra Vitor 366 and you complete RNAV 10 Air Force 25, espera, por gentileza. Ok, só tem condição de alinhar, tem que sem parada, autorizado. Gente, porém aguarde, já tem um Embraer Azul que já passou externo, ok? Ok, vai lá. 4060 da Azul, baixado e travado, estamos a 4 milhas da cabeceira. Afirmativa, Azul 4060, tem pouso autorizado, pista no 0, 100 graus com 09 nós, informa o tráfego, helicóptero, um Alpha CA50, pousando pátio à sua esquerda. O pátio deve ficar bem próximo à pista auxiliar, sem interferência. Livre pouso, pista no 0. Tem livre pouso na pista no 0, Azul 4060, obrigado. Victor Romeo Whisky no solo aos 38, autorizado, backtrack, repórter Ivano para ela, está? Assim que fazer o backtrack é à esquerda, ok? Afirmativa tentando o tráfego, reporta a retaguarda do Charlie 150, o Victor ainda, Julie. É o solo a torre voltando, por gentileza, standby em transponder. O Whisky Lulu é o porto táxi. Está estabilizado, já avisou com a pista. Gente, já embaixo travado, confirmando? Ah, firmo, embaixo travado. Continua a aproximação, aguarda pista livre, ou no 0, no 2, no altímetro, objeto 6721. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, no 0, 1-2, no altímetro, 6721. Hotel Matango controlado, frequência livre, até a próxima. Gente, agora a previsão só mais uma espera, a aeronave que o precede agora é da Força Aérea aí. Está agora a 9 milhas mais ou menos no marcador externo, é um Embraer 190. Romeu Fox Lima, através do farol da barra. Romeu Fox Lima, vai manter 1 no meu pé? Presente, vai manter 500, autorizado. Gente, confirme o estimado de pouso. Frequência livre. Livre. Victor 17, pode esperar próximo. Ali mantém cabeceira 17, Victor ainda Juliette. Azul 4060 no solo aos 40. Livre à direita, chama o solo 1219. 219, muito obrigado, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia. O Azul 40620, livrou na Cisco. 4060, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, o 4060. 5-2, caso deseje, está livre para prosseguir para padrão 3, a aeronave já está agora 5 milhas de Simbra, passando aí o próximo pelourinho. Fazendo Force 2590, contact now Tower, 118.95, vai. 118.95, vai, Force 2590. Salvador Tower, good afternoon, Brazilian Air Force 2590, Brazilian RNAV, runway 10. Report to Sierra Victor 372, please. Welcome. Tan 3190, consegue agilizar assim que é autorizado? Ótimo, sir. Agilizando manobras, por gentileza, reporte ponto aguardando apenas a pista livre, capiceiro 10. Ótimo, ingresso na linha e mantenha aguardando a pista livre, Tan 3190. O Victor em direto, pronto. Livre decolagem, piscina 7, agilizando, 100 com 10 é o vento, tô tentando inserir a turbulência do banco da objeto e acaba de completar o pouso ao 10. Transponder, está batendo 1.510 com 0.612 a bola de direção do corredor taxa prévia, hotel. 9. Direito, 2.9, escola, obrigado. Salvador, papo de foda, Romeu Lima Golf. Corredor Caixa Prego, Veracruz, acionado o código 2424. Acionou 2424, Rodão. 2845. Boa tarde, Webjet 6721, livrou a pista direita. 2721, boa tarde, prossegue via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6721. O wind is 100 degrees with 12 knots. Is the land gear down locked? Down locked, proceed and clear to land at Force 2592. Sorry. Okay, negative, not yet. Expect to runway vacated, please. Expect. Vitor Salvador, vai passando o Vitorinho de Juliette, decolou na sua escuta, passando aqui express para mil, do Asher. Vitorinho Juliette, mantenha-se em condições visuais, achando meu pé. Achando meu pé, Juliette. Clear to land runway 10, 100 degrees with 12 knots. Roger, clear to land at Force 2590. Tan 3191 aos 44, decola 109.8, bom voo, obrigado pela colaboração. 109.8, disponha-se, bom trabalho, até mais. Wind November Alpha, mantenha o ponto de espera, ok? Temos a laboratório check e assim que ele aproximar, ele vai fragar uma curva de imediato direito, ok? Nem o setor sul vai dar pra manter, por isso que eu tô segurando o ponto de espera, ok? Altura da água clara. 3191 no contato radar, vigilância, se mantém nível 340. 340, visão autoriza direita, se na proche da El ou Leda. Autorizado direto no rumo de Leda, então 3191. Leda, obrigado pela direita, então 3191. Controle de batalha, gol 9941, informação Sierra 180 para 150. Gol 9941, se mantém nível 050. Aprove de Mari, aguarde procedimento pelo RDMS Zulu, pista no 0, ajuste no 012. Ofício 1012, na Pro de Mari, chegada Mari, solicita a presença do Arnaldo, da 10. Já estão previstos após o ITAP, voa Serra Vitor 366. Ok, então, após o ITAP, Serra Vitor 368, pro Bolo 941, descendo ao 050. Sim. 352, então, para coordenação, após esse padrão 3, solicita a remetida enquadramento do tráfego visual para pouso. Sente, chame agora a torre 118.95, estamos na escuta quando estiver liberado o ILS para a operação, ok? Vem, Matheus. Brazilian Force 2590, on the ground at 46, turn right, contact you 121, one, small 9. 129, thank you. Torre Salvador, GF52. Afirmativo, GF52 prossegue então para fazer o padrão 3 e após 5 de tráfego, confirmando. Firmou. Gente, a intenção é fazer então o padrão 3 com curva esquerda. Se possível. Gente, o Força Aérea coaginou. GV52, reporte ingressando, ok? No circuito de tráfego. Reportará o circuito de tráfego após a remetida. Gente, o altímetro no 0 ou no 2. Está pronto no ponto de espera. Afirmativo, mantém o ponto de espera. O esquilo do Lom. Controle Salvador, TAN 3660. TAN 3660, é o controle. Desse mantém nível 060 na chegada Mária, guarde procedimento VOR-DME, pista no 0, ajuste no 0 no 2. Procedimento VOR-DME, o Zulu, pista 10. Desse 1-0-1-2-0-060. Solicita o R9 da pista 10, TAN 3662. Gente, então é previsto após Itábio voar direto para o serviço 366, TAN 3660. Gente, 3660. Eita, saída gol ali, voar direto com o Kiko, 198-5437-2230. Correto, reporta na 4-1-4-7-2-230. Chamaremos, 2230. Para o pushback, 6741, posição 7. Autorizado, 6741, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 41. Salvador Guardo, Brazilian Air Force 2592, to cross on the 10, it's on the Delta taxi. Ok, mantém position, Brazilian Air Force 2590. Maintaining, inside is the JV aircraft, Air Force 2590, good passage. Para 1.500 pés, conforme o circuito de tráfego padrão, com curvas pela esquerda, reporte através norte da torre de controle. Corrigindo, reporte para girar a base, o GF52. Portará para a base, 52. 590, Brazilian Air Force, clear to cross on runway 1028 to military prompt. Okay, thanks, clear to cross on 1028, Brazilian Air Force 2590. Padrão 07, prossiga. Recolou do Cabo, então, Dina, entrou do litoral, mantendo a plataforma. Segue mantendo as redes visuais, reposto vistando Ondina para pouso, Guardião 07. Sinal baixar travado, GF52. Reportará, GF52. 1.500 pés, após o TAP 7366, autorizado o sinal de procedimento terrenado. 2.500, depois do 366, gol no 941, vai reportar estabilizado. Papa Gotango, autoriza a voa rotatória da presente? Confirme, Alfa Tango. Autoriza a voa rotatória da presente? Tango, mantém os corredores Interlagos, reporta a rotatória. Mantém Interlagos, reporta a rotatória, Tango. Tá. Visual com campo, Juliette Bravo Delta, 4 meses para a rotatória. Juliette Bravo Delta para ingresso no circuito de tráfego, torre 1-1-8-9-5. 118-9-5, grato, Bravo Delta. Torre Papa Tango, Juliette Bravo Delta, agora 3 meses para a rotatória, visual com 97. Afirmativo, reporte na vertical da rotatória, 1012 no altímetro, 1-0-2. Para cheque, o vento 100 graus com 1-0 nós. Juliette Bravo Delta. Repórter na rotatória 1012, Juliette Bravo Delta. 252, final, trem baixado e travado. Afirmativo, tráfego avistado, vento 100 graus, cono 09, sem livre pouso, pista no 0, GF52. 52. Não, ali na Guardião 07. Foi quanto ali, Guardião 07. O TAN 3191 chama Centro Recife, 133251, alternado 12251. 133251, 1251, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho, tá? 3191. Boa tarde, Gol 941, devido a traço, desça até 3.500 pés. 3.500, Gol 941. Colagem, número geral. 741, 153 a bordo, 410 com fins. Rotatória Alfa, tá rodando. Reporte vertical da rotatória, 1012 no altímetro, para cheque 100 graus com 11 nós, é o vento, Alfa Tango Tango. Reporte vertical da rotatória. Gente, vai reportar na vertical da rotatória, Tango Tango. No solo 52, autorizado backtrack, reporte de venda para o pátio militar. Bravo Delta já embaixo travado? Afirmativo, senhor. Livre pouso, pista no 7, 100 com 11 ao vento. Livre pouso no 7, Juliette, Bravo Delta. Seguiu o Bravo Delta para 17, é o Alfa da Gotango. Interlagos. Reclamando, senhora, para Romeu e Yankee India. Romeu e Yankee India, descida para 1.000 pés. Ajuste no 0, 1, 2, corredor forte após Interlagos. Vou dar duas chocas já para você. Peralta decolado 5-3, autorizado curva à esquerda para o cruzamento do campo, reporte cruzamento efetuado. Índia 99. Peralta, curva à esquerda, como autorizado. Siga. Gentileza, poderia estar uma saída prevista para Aracaju? Tuca. Corrigindo para Recife? Tuca. Obrigado. Bruno? Andaremos. Com o efeito a volta, está entrando aqui a travessia da Bahia do Santos, continuando. Se a gente mantém-se em condições visuais, você pode ficar pouco. Bom dia, 355240, com correção, boa tarde. 355240, desce, mantém o 060, chegada Mari. 0 para 060, chegada Mari, 355240. Mantém a velocidade, 3-0. Torre, Índia Novembro Alfa para o cruzamento do campo. Afirmativo está livre, reporte vertical de buraquinho, Índia Novembro Alfa. Reportaram buraquinho de Novembro Alfa. Direto Bravo Delta no solo 55, tá livre de primeira direita, está na frequência livre. Alfa Tango Tango já embaixo travado. Afirma, baixo travou. Tráfego avistado, livre pouso, pista no 7, 100 com 11 é o vento. Livre no 7, Tango Tango. Mantém 309 de flat. Você pede critério. Obrigado. Salvador, 7660, pode ir para a primeira descida. 3660, desce para 3.000 pés, ajuste no 0, no 2. 3.000 com no 0, no 2, então 3660. 76741, pronto? Pronto. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 6741. O Indy November Alpha na escuta? Indy November Alpha na escuta. Tem condições de manter pro norte inicialmente? Afirmativo, pro norte, Indy November Alpha. Grato. Serra Vita 366, agora 941, estabilizado no procedimento. 941, completa sinal, chama Torre 98, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Qual está acionado? Capitão Gostani, código 0136. 754, 190170, Importação Sierra. Chama táxi 5728. 6741. Livre decolagem 6741. A 3661, desce para 2.500 pés, ajuste no 012. Na proa do Serra Vitor 366, reporte estabilizado final. Descendo até 2.500, proa do Serra Vitor 366, são 3660. Do Índia, Novembro Alfa, grato. Também eu mantendo sobrevoo na vertical BR-324, na altura de Águas Claras. November Alpha, frequência 11935. 11935 de November Alpha. 40. O 4033 solicitado nível 140 para Ilhéus. Poderia por gentileza continuar com a subida e a autorização? Pronto, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Ilhéus 140, whisky 1, pista 10, curva direita da El Lady Ilhéus. Controle 119.8, transponder 5501, 4035. E o Bé de semana de Glória de November Alpha. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Controle ciente. Tael Leda Ilhéus, curva direita. Tael Leda Ilhéus, positivo, azul 4033. 5501, não chame ponto, portão 2. Tamo lá. Alfa corredor forte, ó. Está a 1.000 pés ou 1.500 pés? Está a 1.000 pés. Tá ciente, o Índia November Alfa também está mandando 1.000 pés, está. Vai. Está na. No, procurando o tráfego. Brown, reporte farol da barra, guardião 07. E aguarde autorização para ingresso na área restrita. Eu vou aguardar a cópia, Fortaleza. Ciente, mantenha assim em condições visuais. Reporte. Tá prosseguindo pelo Axel 500 pés? Gente, reporte no farol de Itapuã, Charlie Alfa Tango. Pista 90, saída. Depois da decolagem vai manter pro até 2000. Após curva esquerda, vai interceptar a radial 350. Vai voar nesta por 20 milhas. Após direto, posição frote. Controle 119.8, transponder 5475, web 6721. Autorizado então para Fortaleza, nível 310. Decolando da pista 10, mantém a proa até 2.000 pés, após 2.000, curva à esquerda, para interceptar a radial 350. Voa na 350 por 20 milhas, depois voa direto frote. Controle 119.8, o transponder 5475, 6721. Correto, portão 612, chama pronto 6721. Chama lá quando pronto 6721. Papa Uniforme, November Golf. Desce para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000 pés, no 012, 5240. Uno 941 no solo 00, direito 121, decimal 9. Direito 219, 941, obrigado.